resgatado das trevas do pecado para viver a vida que Deus tem pra mim. Não mais no império do mal estou, mas no reino de Deus hoje sou um cidadão. A lei do Espírito e da vida faz parte de mim. Não há mais condenação pra mim. Não há mais condenação pra mim. Pois a lei do Espírito e da vida faz parte de mim. Vida em abundância. Hoje tenho em ti, hoje tenho em Cristo, com seu próprio sangue me lavou e justificou. Por ele fui chamado e santificado. A lei do Espírito e da vida faz parte de mim. Se alguém está em Cristo, nova criatura.